Os corações está flutuando, o sangue a bombear. Os hormônios estão enlouquecendo. Minha flor está pronta para ser polinizada. O sol vai brilhar. O amor está. As portas já estão abertas pro quilombo do amor. Correndo pra liberdade, ele funciona melhor. Com feijão no algodão, depois de chover na minha horta, vem a fecundação. O amor está no ar, como um popular. Oh.